fazendo as clínicas de aborto clandestino, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Depois que essas clínicas cresceram e aumentaram o número de abortos, o que que acontece? Eles vêm com a proposta de legalização do aborto. Primeiro eles plantam as clínicas, primeiro eles espalham tudo isso na sociedade, até a pílula do dia seguinte foi patrocinada e financiada por eles. Depois que está tudo espalhado na sociedade, eles vêm com a proposta de legalização para evitar aquelas mortes maternas. Pode passar o próximo. Então, como é que eles trabalham? Com a seleção qualitativa da população, eu acho que como aqui todos nós somos contra o aborto, isso aqui era o que Hitler fez, tá? E continua sendo feito, qualitativo, qual a população deve viver, qual a população não precisa se reproduzir. Controle numérico da população, ou seja, os que podem viver, quantos mil habitantes eles podem ter. Uma definição de população mundial. No mundo eu quero tantos milhões de habitantes. Europa e Estados Unidos continuam com seus 600 milhões. E o resto do mundo a gente vai adequando de acordo com a nossa necessidade. Mas todos esses três itens, eles trabalham basicamente com a redução populacional. Bom, então eles trabalharam, começando com a implantação, trabalharam junto o profissional da área de saúde, principalmente o médico, na colocação do DIU, que a gente sabe que tem uma ação de provocar um aborto inicial importante, né? Político, ou seja, tirou a geografia da esfera, da geografia e da matemática, e colocou como demografia, ou seja, é a geografia com viés político. Para quê? Tá? Para envolver os organismos internacionais no controle populacional. Pode passar o próximo. Então, a gente viu no Brasil, e isso aconteceu em todos os países onde essas organizações entraram, tá? Não só terceiro mundo, mas também primeiro mundo, para o controle da natalidade, além do planejamento familiar, eles começam sempre com uma coisa bonita: vamos trabalhar o planejamento familiar, né? Mas depois eles entram com os métodos anticoncepcionais, né? Aborto, que promovem o aborto, como a pílula do dia seguinte, e como as medicações, até que não tem aqui no Brasil, como a RU486. E depois eles entram com um processo de esterilização maciça da população, como a gente já acontece com nossa população. E por fim, eles entram com as propostas de aborto.